solta por aí, colorindo cada estrela lá do céu. A lua quando nasce traz um brilho de esperança, transformando nossa vida em um lindo carrossel. A felicidade anda solta por aí, enfeitando um arco-íris com emoção. Onde quer que a gente esteja, ela sempre vai estar ocupando um lugar bem perto do seu coração. De dia a gente brinca, de noite a gente sonha. Eu quero sonhar com você. De dia a gente brinca, de noite a gente sonha. Quem ama não sabe esquecer. De dia a gente brinca, de noite a gente sonha. Solta por aí, colorindo cada estrela lá do céu. A lua quando nasce traz um brilho de esperança, transformando nossa vida em um lindo carrossel. A gente brinca, a noite a gente sonha.